από εδώ έμεινε, έτσι λέει, μας είπε. Bom dia, Torre. É uma solicitação de pushback e reboque aqui da posição de número 5 do pátio 3 para a posição número 4 do pátio 1. Autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette November. Afirmativo, reporta. Mano vestindo ao portão 01 do pátio principal, é isso? Negativo. Posição número 4 do pátio 1. Ok, ciente. Salvador, muito bom dia. 03171, tem informação eco. Autorização Guarulhos, 0363. Pronto, cópia, 3171. 3171, pronto, tá conta. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via UP, Zulu 44. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Eudes, a frequência do controle 119.35, aciona 5461. 3171, autorizado Guarulhos, nível 360, via UP, Zulu 44, decolagem da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Eudes, motor 1935, e o transponder 5461. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, da 3171. Chamará para 3171. Voo 9284, com 1-2 a voar, vou ter na equipa Galeão, 3 horas e 30 do novembro. Autorizado táxi, direita, Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, um ajuste 1-0, 1-2, voo 9284. Índia, 1-0, 1-2, autorizado que a Índia agora no ponto de espera da 1-0, 1-2-4. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, voo 9-2-4. Salve Salvador, Juliette, 900, é pronto para ingresso do pátio 1. Autorizado, até o portão 04, o Whisky Juliette November. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo 9083, informações para o seu contato. Voo 9083 com fins no nível 400, já aprovado, só um minuto para fora. Voo 9284 decola os 15, controle agora em 119.35, tem um bom voo. Bom dia, obrigado. 9284, está cruzando 1500, 5 possível direto, eleva. Gol 9284, contato radar na decolagem, sul para o nível 380 na saída Arbor, Elefa, aguarda. Aguardando, Elefa, obrigado. Rota conforme o plano de voo, UP Zulu 10, correção, bridge, UP Zulu 16, decolagem da 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El. Leda, após Leda, voa direto bridge para interceptar a Pesulon no meio. A frequência do controle 119.35 e o transponder é o 5467. Planejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, gol 9083. Dezembro, finalizamos o retoque, obrigado. Bom dia. Gente, bom dia, Whisky Gillette, novembro. Gol 9284, autorizado direto elétrico. Confirma a posição? Elefa. Nós estamos com uma formação à direita, solicitamos aqui a sua 263 por 25 milhas. Gol 9284, centro desvio, após desvio, voa Elefa. Gente, após voa Elefa. Bom dia, 360, pronto, cópia. Pronto pra cópia, 3601. Sou 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, up Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após direto Trive, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto Bridge, a frequência do controle 119.35, aciona 5473. Está autorizado São Paulo, Congonhas, conforme 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída da El, após letra, após 30. Eu fiz o 16, BHZ, direto 30. Controle 1935, transponde 5473. Correto, portão 09, chama pronto, são 3601. Para 3601, obrigado. Estou em Salvador, 3171, puxa, está em funcionamento, portão 7. Autorizado, portão 07, chama pronto para o táxi 3171. Chama para o táxi 3171. Gol 9284, chama agora o centro Recife, 125 decimal, imagina, 126 decimal 0, alterna 133 decimal 25. 1260, 133 25, gol 9284. Bom dia, Recife no 390, pronto, cópia. Ativa aqui. Gol no 271, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 119.35, aciona 5475. Autorizado 390, via Upper Whisky. Você fala da 10, curva esquerda, com o Caracaju, 1935, 5475, gol 1271. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, gol 1271. Amador, gol 1903, no 10 para posicionamento. Gol 9083, autorizado, portão 10, chama pronto para táxi. Chamada para táxi, gol 903. Torre Salvador, 3890. 3890, Recife, o nível é o 330, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Fuca, transição Aracaju, controle 119.35, aciona 5464. 330, por isso 58, por Paracaju, esquerda, 1935, 5464. Correto, portão 08, chama pronto, 3890. Chama. Salvador, 3171 para o táxi, que é o 320, cuidado com 4 horas e 10. 3171, autorizado táxi, via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10, 12. Para o posicionado 0833 3890. Então 3890 mantém a posição, é o número 2 no setor. Vai manter a posição. Pode coordenar a equipe de solo para passar o travamento agora? Afirmativo, tem um Boeing da Gol que puxou no 10 à sua esquerda, vai iniciar o táxi, após o mesmo iniciar e passar a retaguarda, está autorizado a iniciar no 8, então 3290. Beleza, obrigado. Salvador, voo 9083 para táxi com 102 a bordo, 3 horas 5, alterna Campinas. Voo 9083, autorizado táxi via pátio e Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10, 12. Pátio Índia, voo 9083 com 1012. 171, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 130 graus, com 8 nós. Aí decola da 10. Gol 9083, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Então 3171, decola os 32, controle agora 119.35, bom voo. 935, obrigado. Tem um colega da companhia que já iniciou no 08, é o número 2 no setor aguardando, tá 3601. Vai no taxa 3890, 16 a bordo, Natal, 4 horas e 5. Autorizado táxi via pátio e Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 2, tá 3890. 02, pátio Índia, chamada pronto. 3601, após o colega da companhia liberar a retaguarda, autorizado no 09, chama táxi. Ativa, após o colega, ele chama táxi. Foi apenas para informar para 3601, táxi. Fiquei ciente. Gol 9083, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Entra decolagem no 0, no 9083. 0, boa, 3890, ponto 0. 3890, alinhar e manter, cabeceirão no 0. Ali manter no 0, 3890. Gol 9083, decola aos 36, controle agora 1935, tem um bom voo. 1935, bom dia, obrigado, 9013. Estou recife, voo 1271, está no 5, quanto para puxa para estacionamento? Sabe iniciar no 5, chama táxi, gol 1271. Gol táxi, gol 1271. Salvador, gol 9083, vai passar 2000 na Dael Leda. Gol 9083, contato radar na decolagem. Sul para o nível 400 na saída da El. Após Leda, direto Blitz. Cuidado 400 na Dael, após Leda, Bridge. O 9083. 3890, autorizado a decolagem, pistão no zero, o vento 120 graus com 05 nós. Salvador, Santos 301, para o táxi, tem 88, 4 horas e 10, até na Caleão. Então, 3601, autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para a decolagem, o ajuste 10012. Pátio e Índia, no ponto de espera, vai reportar pronto, 3601. 3890, decola aos 38, controle agora 1935, bom voo. Controle, boa, 3890. Então, 3890, bom dia, contato radar na decolagem. Sul para o nível 330 na saída pública, transição Caju.